Gol 1896, decola 51 no controle, 1208, bom voo. 208, obrigado, sargento. Vitor Charlie Bravo, é a torre. Autorizado, táxi, reporta para ingresso, cabeceira 107, Vitor Charlie Bravo. Controle ao voo 1896, bom dia. Bom dia, 1896, sem identificação. Corrijo, contato radar na decolagem, submantenha nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 1896. Voo 994, agora com Recife na frequência no 2085, bom dia. 2085, bom dia, boa. Autorizado, chama táxi. Charlie Bravo autorizado, alinhar e decolar da 1-7, o vento 1-4-0 graus com 0-7 nós. Vitor Charlie Bravo decola ao 55, prossegue corredor Axé, no mil pés, controle 1208, bom voo. Para o corredor Axé, 208, Vitor Charlie Bravo. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo, corredor Axé. Bom dia, Vitor Charlie Bravo, mantenha 5 visuais, no mil pés, no corredor Axé, reporte para o Damar. Reportará o farol da barra. Assim que possível, eu autorizaria direto para o de Jundiaí. Vou coordenar com isso. Pois tá bom. Vou ouvir fechado. Tanger Trip 5317, taxi to the right via India, come back right for takeoff, hold point runway 10, the QNH 1020. Trip 5317 cleared for lineup and takeoff runway 10. The wind is 160 degrees, 08 knots. Passando o farol. Negativo, está autorizado. Aproximando aí, já é por cima? Ainda não, tô em coordenação com Recife. Golo 896, chame Recife na frequência 12685, bom dia. 2685, obrigado, bom dia. Johnny Bravo, qual é o seu estimado para a FIA Brasília? Estimativo, só confirmando, já aviso o visual na rota anteriormente. Trip 5317 airborne at 0400, call now Salvador Departure 120.80. Have a nice trip, sir. Departure on 120.0. Good day, good job, thank you. Departure control, trip 5317, airborne passing 1500 on the climb to 380. 5317 with a contact for departure climbing in level 380. Maintain Momo departing. Position direct to Codby. Departure control, trip 5317. Ahead. 5317, requesting from present position, direct cockpit. Affirmative. Fly helicopter, trip 5317. 5317, copy. Livre ascensão, nível 05. 3 1 7, chame Recife, frequência 12. Trip 5317, contact Recife Center Frequency 126.85. 12685, 55317. Senhorita Charlie Bravo. Continua a sessão 05, minha terminal agora com 60 milhas, aguardando transferência. Charlie Bravo.